Bem-vindo ao Universo Who Podcast, edição clássica, episódio 1. Clássico porque a gente vai começar a falar dos episódios da série clássica, começando com The Unearthed Child, de 63. E pra falar dele, está aqui comigo o Júnior. Oh, esse é o Júnior aqui do Baú Pirata e do Pirata Cash, e é um prazer estar aqui com o Rod. Matheus. Oi, eu sou editor do blog, traduzo histórias clássicas e algumas HQs. Se você está assistindo os episódios clássicos que estão disponíveis no universo.wordpress.com, você deve isso ao Matheus, porque ele está mobilizando o pessoal para traduzir e tem bastante coisa lá já. E temos também o Ricardo, que não está atrasado, para variar. Oi, gente. Pra quem não sabe, quem ainda não me lembra de mim, eu sou aquele cara chato que faz resenha de Doctor Who e outras séries inglesas lá no Fala Séries. Além do mais, hoje o TARDIS foi pontual. Mas consegui chegar a tempo. Não tive um probleminha dos 5 minutos. Uhum. Tá atrasado uma semana só, né, Ricardo? Não, e a gente aprende que a sua TARDIS não é a TARDIS clássica, né? Que pelo menos você sabe pilotar a sua TARDIS. Você chega atrasado, mas você sabe onde você vai. É, a minha TARDIS é um modelo que dá pra ser pilotado por uma pessoa só, né? Que nem a do Doutor, que precisa de 6. Não, mas nem se fosse só ele ia conseguir, né? Da série clássica, pelo menos. Oh, com certeza. Então tá, então daqui a pouco a gente vai começar esse bate-papo. Queria comentar duas coisas. Primeiro, eu queria fazer um jabá de quem está ouvindo esse podcast e gosta de RPG. Eu estou narrando uma campanha de Doctor Who com o Sbriglio, com o Tato Tarkan, o Yargeeks e do Busão do Brasil, o Professor Mauri, o Leonardo Mitocôndria do Papo Lendário. Então, assim, é um RPG dos podcasters. Então, se você gosta do Doctor Who e se interessa por RPG, vai lá no rpgradio.wordpress.com e tem lá as sessões de jogos que a gente tá jogando. Toda semana, a cada duas semanas, eu tô postando um pedaço das sessões e tá bem legal. Vocês já enfrentaram o Cybermen no futuro, já enfrentaram a consciência Nestene, eles já encontraram nesse momento estão para encontrar a besta lá do The Satan's Pit. Então, confere lá, o link vai estar no post aí do episódio. E outra coisa, eu queria saber a opinião de vocês sobre o que saiu, que o doutor, ele não tem mais só as 13 regenerações, né? Agora ele é imortal. Assim, ignoraram completamente isso. Queria saber a opinião de vocês sobre se é ruim ou se é legal, porque assim, não tem data de validade a série. Eu acho que vai tirar a mortalidade do personagem. Eu acho que isso, eu não gosto muito da ideia. Confesso que eu não me animo. Acho que vai tirar aquela questão, aquela emoção de que o doutor pode morrer. Mas, não, o doutor não pode morrer. Não, tá. Então você vai olhar, não vai acontecer nada com ele, não vai morrer mesmo, não vai acontecer nada, não corre risco. Vai. Tudo bem que a gente sabia que o doutor só corria esse risco num período. Caso a gente soubesse, num período próximo à regeneração, a gente saberia aproximadamente que realmente alguma coisa grave aconteceria com ele quando fosse ocorrer uma regeneração e a troca de um personagem, troca de um ator para outro. Mas, sei lá, não gosto muito da ideia, não. Acho que é uma solução meio boba. Fica uma solução meio pobre. Eu não gostei, eu achei que eles poderiam ter feito isso, mas de uma forma melhor. Eu achei que simplesmente pegar o personagem pra dizer num spin-off do seriado que não tem limites pra regenerações, sem explicar, sem o mais ou menos, sem mais nem menos, eu achei totalmente, digamos, ignorou completamente a mitologia da série, por si só. E deixar o Doutor Imortal realmente tira a emoção das coisas. Você sabe se ele vai regenerar, se ele morrer. Qual o problema dele morrer? Tanto é que o décimo ele ficou, ele teve todo aquele drama, ficou prolongando pra regenerar, porque ele achou que ia morrer. Ah, é que meio que ele, aquela persona morre e nasce outra, né? Então, é uma coisa até que não tem muito no clássico, que é o apego pela personalidade daquela regeneração, né? Eu acho também que ali passou também o que os fãs também sentiam, né? Porque aquele penúltimo doutor foi fenomenal, né, cara? Ele foi diferente. Pra mim, que só viu a clássica e o filme, né? Eu achei ele bem melhor que o anterior e acho que é um fardo danado esse doutor agora tá assumindo, né? Porque ele deu uma vida nova pro personagem tremenda, né? Não sei se vocês concordam comigo. Uhum. Eu concordo, sim. É. Sim, foi uma abordagem completamente diferente, uhum, né? Mas vocês têm que lembrar que, eu até retuitei um cara que postou isso no Twitter, vocês têm que lembrar que, tipo, regra número um, o doutor mente. É verdade. É. Realmente, comentaram isso no post. Mas eu acho o seguinte, como foi criado o princípio a teoria da regeneração do doutor, né? Dentro da história da clássica, foi lá no começo ou foi por causa da primeira substituição? Foi no The Deadly Assassin. Não, foi com o quarto doutor no The Deadly Assassin. Então, foi mais uma justificativa do que a história da regeneração. Não, assim, a regeneração, né? Aconteceu quando trocaram o William Hartnell pelo Patrick Troughton, né? Ninguém comentou que era regeneração. Regeneração só virou um termo usado a partir do terceiro pro quarto, quando justamente no último episódio do terceiro eles visitam, ou melhor, tem um Time Lord, o Time Lord antes do terceiro regenerar aparece, explica pro Brigadeiro e pra Sarah Jane que ele está regenerando. E daí em diante se chama regeneração. Aí o que o Matheus falou, Júnior, é que essa coisa que eles... É isso que eles mencionarem de que tem um limite às regenerações foi nesse episódio The Deadly Assassin, que eles falaram, ó, todo Time Lord tem só 13 regenerações, 13 vidas. Só que o mestre, ele já expirou essas vidas dele, ele tá aí ainda. Se bem que o mestre, pela série clássica, somando o que a gente viu, eu vi uma vez falando que ele tava com 6. Não, não. É... Mas no filme de 96. Eles falam isso que. O filme e aquilo ali foi realmente. Eles reforçam essa coisa das regenerações, do limite, e diz que o mestre simplesmente deu um jeito de passar. É. No 6, ele basicamente você tem uma possessão, né? Tá. No filme. É, mas assim. É uma coisa que, tipo, provavelmente iria acontecer uma hora ou outra com o doutor, né? Que ia chegar na 13ª pra 14ª, eles iam ter que inventar alguma coisa, só que o que aconteceu é que eles vão ignorar simplesmente. Isso eu acho foda. Mas eu preferia que fosse assim, justamente, quando estivesse no 13º doutor pra regenerar pro 14º, desse meio que um reviravolta, tivesse uma história tá. Só pra isso. Eu acho que, assim, ele podia, de repente, acontecer uma puta história onde ele vai pegar mais vidas, né, de repente. Né, aí ia dar aquela sensação, putz, o que o doutor vai fazer pra ele não morrer depois da 13ª, né? Ia gerar até uma história legal. É como se resetasse o contador, né? Que não há limite, que ele teria risco de não regenerar depois da 12ª. E não que não há limite. É, e sobre isso, tem a... É o risco dele morrer. Sobre isso tem aquela história com o 6º doutor, com Colin Baker, que é o The Trial of the Time Lord. Sim. Que aparece, inclusive, Valiard. Valiard, exatamente. Que é um personagem que depois mostra que pode ser o lado negro do doutor do futuro, né? Que apareceu teoricamente na 13ª regeneração e ele tenta pegar as vidas do doutor pra ele. Então é uma discussão assim que teve muita conversa durante todo o tempo da série, mas agora eles vão ignorar e achei tosco, achei vazio. É pobre. Eu acho que eles podem ter dado esse aviso também antes, pra quando eles tiverem que usar esse trunfo, eles podem criar uma história toda em cima e podem fazer uma coisa legal pra caramba e não espantar tanto os fãs da série, entendeu? Porque o Doctor Who tem uma legião de fãs. Se você vai implementar uma mudança tão grande num capítulo, entendeu? De vez em quando pode gerar, ou num arco, pode gerar uma insatisfação do fã com a série muito grande, entendeu? Até mesmo uma rejeição com o fã com a série ou com o novo doutor. Então talvez ele lançando a ideia agora e pra usar essa carta lá na frente, talvez seja uma coisa até pro pessoal se acostumar com a ideia, entendeu? E lá na frente eles expliquem melhor isso, como que eles vão fazer isso, entendeu? Doctor Who é uma série que tem poucas inconsistências, eu acho, né? Pra ser uma série tão longa, eles não falam muita coisa à toa. Assim, tem coisas que você consegue encaixar male male e tem poucas coisas que você descarta, né? Então não sei o que vai ser essa frase dele no, do Matt Smith falando que não tem limite, se vai ser uma coisa que eles vão vai virar canon ou se eles vão ignorar também pra fazer uma história mais pra frente. Se vai ser o Doutor mentindo mais uma vez. É, né? Eu acho possível a ideia lembrar que o Doutor mente. Eu acho que o que a gente sempre fala, né? Em Mofá nós cremos. É, mas acho tem que ver que essa história é do Russell T. Davis. Sim, mas eu acho que o Mofá vai usar isso depois. É. Se for o caso, ele vai arrumar um jeito de justificar isso de uma maneira mais plausível, de uma forma mais interessante. Sei lá, nem que ele diga que tinha, mas adquiriu alguma coisa, resetou o contador, ou travou o contador de regenerações no zero, travou naquele ponto, ele pode regenerar quantas vezes for, não tem... Eu acho que o Mofá vai fazer alguma coisa. Uhum. É, todos nós confiamos no Mofá. E agora a gente pode xingar muito ele no Twitter. É. Bom, falando em Mofá, só uma coisa que eu queria comentar pra gente fechar essa parte. É, o que vocês acharam que vão ter duas partes a próxima temporada ano que vem? Eu me lembrei da série Caprica, né, que fez isso. E Galáctica, a série nova, fez a mesma coisa. É, eu acho que vai ser legal, porque vai espalhar ao longo do mês, ao longo da... E vai ter duas histórias consistentes ao invés de uma mais vaga. Eu acho. É, talvez com 6, 7 ele vai estar mais amarradinho, né? Vai ser duas histórias dentro de uma mesma temporada. Vai ser duas meias temporadas, mas acho que vai ser legal. Né? Ele pro Mofá prometeu que vão ser dois cliffhangers. Não sei se você sabe, mas existe uma suposição de que ele dividiu a temporada em duas justamente pra nomear uma como sexta e outra como sétima temporada pra mudar o contrato de algum ator pra terminar o contrato, mas eu acho que isso é mero boato. É, bom, vamos esperar ano que vem pra ver então o que vai acontecer. I believe these people are known to you. They're two of my school teachers. What are you doing here? Where are we? They must have followed you. That ridiculous school. I knew something like this would happen. We stayed in one place too long. But why should they follow me? Is this really where you live, Susan? Yes. And what's wrong with it? But it was just a telephone. Perhaps. And this is your grandfather? Yes. Well, why didn't you tell us that? I don't discuss my private life with strangers. But it was a police telephone box. I walked all around it. Barbara, you saw me. You don't deserve any explanations. You pushed your way in here, uninvited and unwelcome. I think we ought to leave that. Just a minute. I know this is absurd. Dear, this is very unfair. I walked all around it. It stopped again, you know, and I've tried. Hmm? Oh, you wouldn't understand, of course. But I want to understand. Yes. Why, Susan, I managed to find a replacement for that faulty filament. A bit of a damage to job, but I think it'll serve. Illusion, it must be. What is he talking about now? What are you doing here? You don't understand, so you find excuses. Illusions, indeed. You say you can't fit an enormous building into one of your smaller sitting rooms. No. But you've discovered television, haven't you? Yes. Then by sharing an enormous television screen, you can do what seemed impossible, couldn't you? Well, yes, but I still don't... Not quite clear, is it? I can see by your face that you're not certain. You don't understand. I knew you wouldn't. Never mind. Now, which switch was it? No. Ah, yes. That is it. The point is not whether you understand. What is going to happen to you? Hmm? Don't tell everybody about the ship. Ship? Yes, ship. This doesn't roll along on wheels, you know. You mean it moves? The TARDIS can go anywhere. TARDIS? I don't understand you, Susan. Well, I made up the name TARDIS from the initials, time and relative dimension in space. I thought you'd both understand when you saw the different dimensions inside from those outside. Let me get this straight. A thing that looks like a police box standing in a junkyard, it can move anywhere in time and space? Yes. Quite so. But that's ridiculous. Why won't they believe us? Well, how can we? Now, don't get exasperated, Susan. Remember the Red Indian... When he saw the first steam train, his savage mind thought it an illusion too. You're treating us like children. Am I? The children of my civilization would be insulted. Your civilization? Yes, my civilization. I tolerate this century, but I don't enjoy it. Have you ever thought what it's like To be wanderers in the fourth dimension? Have you? To be exiles? Susan and I are cut off from our own planet, without friends or protection. Vamos falar do episódio que começa tudo, né? O episódio que é um divisor de águas para ficção científica, podemos dizer isso. Que é o episódio Unearthly Child, o primeiro episódio de Doctor Who. O episódio que apresenta a TARDIS, apresenta o personagem, né? Ele é de 1963. 23 de novembro. O diretor é o Waris Hussein. O escritor é o Anthony Coburn. E no papel de doutor está William Hartnell. Acompanhando ele está a Susan Forman, que na história é a neta dele, né? Interpretado por Carolyn Ann Ford. E também tem, tem dois acompanhantes, né? Que são os dois professores da Susan, que é o Ian Chesterton, interpretado pelo William Russell, e a Barbara Wright, interpretado pela Jacqueline Hill. Bom, então, como que eu posso começar, né? Deixa eu fazer uma pergunta aqui, que muita gente que não viu também a primeira temporada clássica não vai entender essa história. É como que funciona essa história da neta dele? Porque eu não consegui pegar bem e eu deixei essa pergunta para vocês identificarem. Em que sentido, mais ou menos? Quer dizer porque assim, ali, então a neta? Porque ali diz que ela é neta dele, né? E diz que os dois foram exilados do planeta dele, né? Justamente. É um mistério. Não existe uma resposta. O que acontecia na vida do doutor antes dele viajar, antes dele chegar na Terra, antes deles serem exilados? Então, mas assim, aí são dois pontos. Primeiro, provavelmente ela não é neta de sangue, né? Provavelmente ela é adotada, ela talvez não seja nem parente mesmo dele. Não. Eu acho que ela é de sangue. Não, é porque assim eu já vi em outros fóruns isso, porque o Time Lord, ele não ele não procria de forma sexual, né? Ele, eu não sei direito como é que faz, assim, mas ele não tem o ato sexual pra procriar. Então ele não tem como, até porque, assim, tem histórias de que ele pode regenerar em forma feminina. Então fica complicado você colocar gênero nessa relação, né? Assim, é uma coisa muito vaga. Se você falar que é neta, depois vira neto. Você falar que é avô, depois vira avó. Então eu acho que é adotado. Eu acho que não eles têm uma relação meio de neta também, porque na época os produtores não queriam que eles pensassem que, é um velho viajando com uma menina, então deve rolar sacanagem dentro da TARDIS. Então eles falaram, vamos falar que é neta pra ninguém pensar bobagem. Então também tem isso. E, assim, outra coisa interessante também que eu tava lendo é que, assim, tem uma história que, por exemplo, a Susan, ela não é uma Time Lady, né? Não. Time Lords e Time Lady são status que apenas algumas pessoas têm dentro de Gallifrey. Uhum. Exatamente, você tem uma população em Gallifrey, mas os Time Lords são um grupo pequeno dentro daquela sociedade. Inclusive, provavelmente a Susan não regenere, apenas os Time Lords conseguem regenerar. Assim, isso é tipo, até fica mais fácil você falar, você tem 13 vidas só, e a gente pode tirar quantas a gente quiser, se a gente achar que a gente vai querer tirar. Porque quando você vira Time Lord, você ganha essas vidas extras. Então, eu acredito que a Susan, ela é de Gallifrey, mas ela também não... Ela não foi pra aquela escola de formação. É, assim... Escola. A gente já... Assim, é dito que eles já estavam 5 meses lá na Terra, né? Sim. E sobre outra questão deles mencionarem que eles estavam exilados... O que a gente sabe é que o doutor roubou a TARDIS e saiu fora, e fugiu. Né? Provavelmente fugiu com a dita neta dele. Foi ela que deu o nome de TARDIS. Então, mas TARDIS. Aí é outra coisa também que depois a gente sabe que todo mundo chama de TARDIS. Então também não foi... Não é uma contradição você... Que depois foi explicado que, na verdade, a TARDIS é o nome dessas naves mesmo, não é invenção. É, tem uma placa debaixo do console central, uma placa com a dedicação da nave, e tá lá, Time and Relative Dimensions in Space. Agora uma coisa a questionar, né, só rapidinho, o Rod. eu acho que há uma possibilidade dela realmente ser neta do doutor consanguínea, porque o doutor mesmo já mencionou que ele já foi pai. Isso eu ia falar, na penúltima temporada ele chegou e falou isso, né, que ele tinha perdido filhos na guerra. No Doctor's Daughter, e no Doctor's Daughter ele fala com a Jenny, ele fala pra ela que, não, eu já fui pai uma vez. Então assim, se ele foi pai, é possível que ele tenha sido avô. Assim, não vamos dizer assim, mas aí teria que ver e se aprofundar na história, que talvez não tenha havido desejo dos produtores de trabalhar. Mas renderia algumas coisas interessantes, tipo, o doutor tem uma família, uhum, que não tem, todos são Time Lords. Ele se tornou um Time Lord. É. E a família não é. É porque a gente tem muito material que muita coisa também não é considerada canon, né? É muita coisa de outras mídias e livros, então a gente não tem certeza também do que é. Eu acho que pode ser neta consanguínea, mas aí precisava saber realmente como eles se reproduzem, né? Porque eu acho que é bem complicado a gente tomar um parâmetro nosso e colocar pra eles. Assim, eu já vi muito material sobre isso, assim, que não é realmente por o ato sexual, ou é cisparidade, ou eles brotam assim da terra, sei lá, né? Então, nesse caso, seria esquisito. De repente aparece uma pessoa e fala: ah, eu quero ser seu pai, então você vai ser a minha filha. De repente, isso, não sei. Né? O que a gente tem no começo do episódio? Tem uma Londres que ainda tinha muita neblina, né? Em 63 ainda era aquela Londres. A gente tem um estúdio que tem muita neblina, né? Se você reparar, quando Londres sempre teve neblina, poxa. Não, Londres hoje em dia não tem tanta. Ah, não. Eu tenho um amigo que diz que Londres tem cheiro de mofo. É. A Inglaterra tem cheiro de mofo. Dá a impressão por ser o velho mundo, né? Ser lugar velho. Mas assim, teve uma época que tinha muito fumaça misturada com neblina também, né? Que virava um smog. Aí outra coisa que eu acho que tá implícita, né, que aparece, é que a TARDIS, ela tá num depósito, né? Vocês repararam na porta do depósito que tem escrito? O nome do depósito é M. Foreman. Né, que é coincidentemente o sobrenome da Susan. Então, o que me faz pensar que não seja um nome real, uh-huh, tipo, um nome adotado por ela. Exatamente. Então a gente já vê, já começa o episódio mostrando a TARDIS, né? Que pra época é uma cabine normal. Pra época ainda existia aquela cabine. E mostra os dois professores, o Ian Chesterton e a Barbara Wright, conversando sobre a Susan Foreman, que é uma menina, acho que tinha. Ela tem 15 anos na história, né? Sim. E os 15 anos. Só que ela é super inteligente e tá sempre. Ela tá sempre questionando os professores. Ela sabe mais. Eles admitem que ela sabe mais que eles, né? Então, isso desperta uma curiosidade deles sobre ela. Ela até questiona eles a respeito de coisas que eles não conseguem entender, eu acho loucura. Tipo, a hora que ele pede pra ela dimensionar. Dá um ponto em três posições, em três dimensões, e ela fala: ah, é impossível, porque precisa das outras três. O tempo e o espaço. Isso desperta a curiosidade, e aí eles acabam descobrindo que ela mora com o avô dela. Torturous Lane, 76 é Torturous Lane. Exatamente. É 66. 76. 76 Torturous Lane. E nesse endereço tem um depósito onde fica a TARDIS. Exato. Eu acho legal a gente falar também que a TARDIS desse primeiro episódio, né, dessa primeira temporada, é a mesma praticamente que a do Matt Smith. Então o Moffat, ele pega a TARDIS clássica e devolve pro doutor, pro Matt Smith. Mas ele devolve com a porta externa aparecendo na cabine, né? Porque essa tarde ela abre a porta, dentro da porta tá uma coisa branca com os buraquinhos da tarde, né? Isso é muito estranho, né? Muito bizarro. A porta é grossa, tem uma espessura grande. Pelo lado de fora, aquela textura de madeira, dentro daquela porta grossa, estranha. A gente tem que fazer uma outra coisa, se você reparar, eu olhei aqui um telesnap do capítulo. Quando a porta se abre, também tem uns círculos. Isso, tem um círculo, era como se fosse a parte de dentro da espaçonave da tarde. É, porque é só uma como se fosse uma ilusão, né? Então, filtro de percepção. Então, o que isso tem pra dentro é a... Circuito camaleão. É uma coisa, o que tem pra fora é outra, né? Não necessariamente a porta tem que ser a mesma por dentro e por fora. Mas, assim... O interessante que é apresentado aí, que nesse episódio, que o camaleão, né? A camuflagem de camaleão trava, né? Que é totalmente barateamento da produção. Ela comenta de algumas mudanças, ela tá tendo uma coluna romana. Ela fala umas 3 ou 4 e ela tá na cabine, acho que deu um problema aí, travou. É. Que era pra ser uma pedra depois. É porque assim, o que dá pra entender é que eles estão lá porque a Susan quer ficar nessa época, né? Ela quer estudar, quer ir pra escola. E o doutor é meio. Não quer saber, né? Ele tá lá escondido. Ele quer voltar pra Gallifrey, ele não quer se envolver com a humanidade, com essa raça. Inclusive, ele é bem arrogante, ele não... É um mala sem alça, esse doutor. Ele tá falando com 2 professores dela, né? E ele é bem arrogante pra falar que eles não sabem de nada, que eles não entendem, não sei o quê. Então... Pelos 3 primeiros arcos, ele é bem arrogante, depois ele vai melhorando. Depois ele vai... eu acredito que ele vai... amolecendo, né? Ele vai... Vai ficando mais engraçado, mais leve. Mas eu acho que ele já começa a ficar menos arrogante, não chega a ficar engraçado, já ainda no primeiro arco. No início, no primeiro e segundo episódio, você tem raiva dele. No terceiro, no quarto, ele já começa, pelo menos pra mim, pareceu, começa a mostrar mais a forma dele, mais a sabedoria dele do que a arrogância. Assim, ele começa a mostrar bom. Mas ainda no terceiro, quando eles vão resgatar o Hur, não, pousar. Usar. Ele quer deixar usar lá, ele não tá nem aí. Ele quer voltar pra tarde e deixar ele lá. Que é um absurdo, eles vão se atrasar e vão se capturar de novo. Só antes, uma coisa antes de a gente continuar esse papo. Vale colocar que a Susan, a primeira cena que ela aparece, ela tá ouvindo o rádio, né? Fazendo uma dancinha lá meio egípcia até. E ela tá ouvindo John Smith, uma banda chamada John Smith and the Common Man. A gente sabe que John Smith... É o nome que o doutor usa. John Smith é o nome que o doutor usa, né? Até hoje. Então acho legal também que já aparece essa referência. E até o Ian Chesterton fala que esse nome John Smith é um nome fictício do cantor dessa banda. Então, desde sempre é John Smith. É colocado como um nome fictício de alguém que o doutor acaba sempre utilizando. É, porque o John Smith é o Zé Ninguém, né? O João da Silva. João da Silva. É o João da Silva. O nome é uma coisa mais comum, né? Em termos de Inglaterra. É o João da Silva deles. Rod, você quer que eu fale as 2 diferenças que tem do que foi piloto e o que foi pro ar? Ah, sim, sim. Exatamente, é um pouquinho antes deles encontrarem. Na hora exatamente que tá, parece ali o flashback de lembranças, e eles vão encontrar a Susan dentro do auditório e entregam um livro de francês lá da Revolução Francesa. Ali naquela hora, em vez de ela abrir o livro da Revolução Francesa e falar isso está errado, ela pega um papel, joga a tinta em cima, fecha e abre, e tem a mesma reação e sai correndo, entendeu? Então ela faz tipo um teste de Rorschach, né? E dali ela sai correndo. Na hora que eu vi isso, eu falei assim, vai ver que ela viu algo quando eu vi da Revolução Francesa, eu pensei que teria alguma coisa a ver o episódio com relação a alguma coisa que tivesse alterado na história, né? Porque a gente sempre espera isso do Dr. Who. Ah, e quando eu vi o teste Rorschach, eu vi que já não tinha ideia do que iam fazer depois, entendeu? E da outra cena, logo depois que eles entram na TARDIS, a hora que tem a briga ali e que vai voar, vai passar no tempo, é completamente diferente. Tanto que o barulho que o Ricardo tanto gosta da TARDIS é completamente diferente. É um barulho completamente bizarro. Parece uma espaçonave de ficção científica dos anos 50, entendeu? Que todos aqueles barulhinhos, chiadozinho de jato de ar, entendeu? Tem outra diferença também, quando eles entram na tarde, o doutor não está assim. A roupa é diferente, ele tá com um terno, se não me engano. Isso, e tinha também mais coisas pelo cenário. Tá com a gravata, não com aquela roupa eduardiana. É que ele tá com um cachecol, com um chapéuzinho. Não, o chapéuzinho ele mantém, mas ele tá com um terno. Ah, tá. Tipo um terno. E tem outra diferença que não foi nem pro piloto não exibido, que era do script, em que o diálogo do Ian com a Barbara falando sobre a Susan na sala, no laboratório, ele era mais tenso, ele falando que não se importa. Ela falando que o dia tinha sido. Ele falando que o dia tinha sido ruim, ela dizendo que não estava nem aí. Ele dizendo que poderia ter quebrado a janela. Algo bem mais tenso, assim. Mas o engraçado de ver foi o piloto foi exatamente isso. A sensação que se esse piloto tivesse ido para o ar, a gente não teria o barulho que a gente está acostumado com o da tarde. Mas você hoje, prefere, entendeu? Qual? Não. Esse, né, cara? Aquele barulhinho dela. O freio de mão puxado. Né? Ah, porra, claro. É completamente particular e característico. Uhum, né? Bom, mas continuando, a gente vê que o doutor, ele. Não, quando a gente assiste esse episódio, pra você ver a série clássica, você tem que ver com outros olhos. Você tem que abstrair o que você já sabe, né? Porque não é o doutor que a gente conhece, definitivamente. É um doutor que como ele mesmo fala, né, que ele tolera esse século e não aproveita nada dele. Eu acho até que a série em si, o Doctor Who em si, esse primeiro capítulo, então, esse primeiro arco, é diferente do Doctor Who que a gente vê hoje em dia, entendeu? É completamente diferente a dinâmica da coisa. Isso é fato, os episódios são mais parados. A história sempre vai pro último episódio. Doctor Who tem aquele negócio que começou com a ideia de ser uma série mais educativa e mais didática. Por isso, provavelmente, que eles botaram um senhor, botaram o William Hartnell, um ator mais velho, pra fazer o doutor. Talvez com isso, no início, eles partiram pra colocar a neta na história, pra criar um vínculo assim, um vovozinho. Não, mas não é um vovozinho, é um velho que dá medo. No início é preciso um vovozinho, não sei o que, mas é um velho chato, né? É um velho que dá vontade de dar um pisão no pé dele e mandar ele calar a boca. Mas talvez essa premissa. Depois que você chamar pra ficção científica. Uh-huh, mas assim, tem uma outra coisa também, que a própria TV muda, né? Com o passar do tempo. Então, você vê que eles têm muito mais tempo pra mostrar as pessoas fazendo coisas que pessoas normais fazem, né? Hoje você vê que o episódio tem que ser muito corrido, então tem que acontecer muita coisa, então você vê que, sabe, não vai aparecer o Jack Bauer indo no banheiro. E você também vê o problema, por exemplo, que o Roger estava falando, que eu concordo, você tem que abstrair muito, os problemas técnicos da época. Então, hoje, por exemplo, eu sei que quando gravaram isso aqui, o primeiro episódio é só uma câmera, eles não têm duas câmeras. Entendeu? Todo corte que tem de corta de um personagem para outro é corte de cena, ou seja, é uma câmera filmando o tempo inteiro. Uhum. Você vê muito close para não poder fazer, não tem como fazer um plano aberto, pegar todo o cenário. Tem várias cenas que você vê que é close às vezes só no ator. Por quê? Para não ter que ter trabalho de preparar todo o cenário para poder fazer a cena, para tornar a cena mais verossímil. Eu tava acabando de ver o episódio 4 e tem uma cena que eles correndo no finalzinho, correndo por tarde. Pô, você vê a cara do William Hartnell gigantesca na sua tela. E você sabe que eles nem estão correndo, eles estão pulando no lugar. Pulando, e fica uma pessoa passando folha na cara deles. Exatamente. Por exemplo, eles não têm zoom. A câmera deles não tem zoom. Então o zoom deles é andar pra frente com a câmera e andar pra trás com a câmera. Não era aquela câmera com vários. Não, é uma câmera só. Tanto que você vê que de vez em quando eles esbarram em alguma coisa e a câmera sobe e desce, entendeu? Se você reparar bem, acontece isso toda hora. Acontece umas 3, 4 vezes por episódio. A câmera vai aproximando e alguém bate neles e a câmera se trepida toda e volta. Tem umas duas horas que aparece o microfone do. Aquele boom em cima da do no estúdio, né? Eu também não reparei do microfone, não. O microfone já abstrai naturalmente, já. Mas tem... Mas, assim, você tem que pensar que a época é o que eles poderiam ter feito. É, e é uma coisa muito mais... Tenta mencionar sempre do fogo, da organização social deles e tudo mais, essa coisa de... É. Que eles são primitivos. É assim, aquilo que a gente fala, né? O foco do Dr. Who sempre foi mais no roteiro do que na produção. E as séries dos anos 60, Jornada nas Estrelas, série clássica, é o melhor exemplo, né? Mesmo com pedras de isopor e tiros de phaser lá mal feitos e o encanamento do prédio atrapalhando na gravação, né? Tem essa história. De passando a água na tubulação, gerava um ruído absurdo dentro do estúdio, porque a tubulação era muito velha, toda de ferro. Pô, mesmo assim, os episódios eram muito bons, porque tinha um roteiro muito bem escrito. Assim, não tinha produção, eles não tinham dinheiro pra fazer uma produção mais bem acabada. Mas aí fazer essa coisa do cara pulando e passando a folha na cara. Não, mas isso é uma coisa que funciona até pra dar aquela tensão de perseguição, sabe? Tipo. Eu achei até uma coisa assim, uma visão que o diretor teve pra mostrar como que vai dar aquela. Porque é uma coisa até que aquele diretor de suspense, até o Hitchcock, tem bastante, que é aquele close na cara do personagem. Ah, né? Mas isso também é a coisa do começo do cinema e começo da televisão, que era muito vindo do teatro. Então toda vez que você queria passar alguma emoção muito mais forte, você centralizava, focava o close, que é exatamente quando você vai no teatro e vê que a luz, quando você está no monólogo, ou está numa cena que quer destacar alguma coisa, a luz fica em cima do ator e deixa o resto na penumbra, entendeu? É mais ou menos esse efeito que eles tentam jogar nesses capítulos aqui agora, que é a mesma coisa. Só que na época eles não estavam aprendendo a linguagem de televisão ainda, entendeu? Né? Hoje em dia que a gente já tem a linguagem de televisão pronta. É, mas eu acho muito bem filmado, acho que o diretor é fodido. Não, pelo que ele tinha de recurso, por exemplo, a gente sabe que eu vejo que é uma câmera só, eu vejo todos os defeitos técnicos que tem aqui, ele usou de criatividade pra tentar fazer tudo que podia, entendeu? partiu pra tirar proveito dos recursos que tinha e fez isso muito bem. Eu acho que é muito bem filmado, eu acho que pra época, assim, pode-se falar que é uma obra de arte, assim, pra, né, da TV. Acho que o engraçado do primeiro episódio, não sei se vocês sabem, mas ele foi retransmitido uma semana depois. Você sabe disso? Não. Por quê? Porque no dia da exibição teve uma queda de luz que atingiu quase toda a Inglaterra. Nossa. Aí a audiência foi baixa, foi de 4 milhões. Então, pra exibir a continuação, eles exibiram no sábado seguinte, eles exibiram o primeiro e o segundo. Poxa, 4 milhões na época? Gente. É, não, era. Não, 4 milhões é quase tudo que deveria na Inglaterra. É. Hoje você tem na Inglaterra o quê? 70 milhões de pessoas? Você tem. Quando o Dr. Who bate uma audiência muito boa, hoje em dia 9 milhões de TVs ligadas. 8 milhões. Acho 4 que esse número milhões tá é o que dá hoje. Não dá 4 milhões só disso. Não dá. Eu acho que esse número tá errado aí. Diminui esse número. Não, rapidinho, deixa eu dar uma olhada aqui. É. E esse formato de arcos eu acho bem legal também, que a gente estava falando, as histórias são mais lentas, aprofunda muito mais no personagem, e cada pedaço tem um cliffhanger. Sim. Mas é a coisa também do rádio, e, por exemplo, que a gente viu também no Batman, que você tinha dois episódios por episódio, né? Que era um começo e um fim diferenciados, que era a mesma coisa que tinha no rádio, que passava durante a semana inteira o arco. Isso é legal de a gente pegar e perceber essas coisinhas, né, que tinha na época. A gente vê uma coisa do passado, a gente não entende de primeira por que era assim, mas era assim por causa disso. A Sarah Jane é meio assim porque são dois episódios. Um episódio dividido em dois, né? E eles meio que têm um cliffhanger entre eles, assim. Que lembra bem essa época. Não, mas mesmo assim, você acha mesmo que assim, não entende? Assim. É uma coisa assim, é coisa de 100% de audiência se tivesse na época, entendeu? Hoje em dia, a audiência é dada muito boa para o Dr. Who quando ele bate 8, 9 milhões, 10 milhões de televisores no Reino Unido. Não, na verdade, só para voltar, na época só tinha BBC e ITV. Ah, ITV. ITV, isso. Tá, bom, então assim, fica isso no ar. Mas De qualquer forma... Quem souber, comenta aí no post, uh-huh, né? Se você tiver um dado mais correto, assim... Realmente, que seja os números corretos, mas... De qualquer forma, a gente sabe que foi muito bem a de estreia, né? Assim, foi um programa que foi visto por muita gente no Reino Unido. Ah, com certeza. E o que vocês acharam do arco? Bom, ruim... Bom, vamos só explicar sobre o que se trata a história, né? Basicamente, o doutor sequestra os professores. Porque ele quer provar eles um assim. Não. Ele não quer deixar eles saírem porque. Que eles saiam. Porque ele tá com medo de que quando eles saírem, ele revele que existe a TARDIS lá, que eles estão lá. Né, ele vira notícia. Na verdade, ele não quer deixar que a Susan saia. Não, a Susan não quer sair. Ele era contra a ideia dela frequentar a escola, mas ela quis mesmo assim. Então ele meio que sequestra os professores. Né? Ele vai lá, ele finge que vai abrir a porta, ele liga TARDIS. Não, mas é aquela que chega e fala. Ela chega e fala que ele vai deixar eles saírem, mas eles vão ter que ir embora. Ela chega e fala, não, se eles saírem, se eles forem embora, se eles tiverem que ir embora, eu vou com eles, sair daqui com eles agora. Aí fala, essa questão, tudo bem, eu vou deixar eles sair, você pode sair com ele. Aí na mesma hora ele liga e muda de tempo. É, tipo, de filha da puta. Filha da puta, é aquela não. História. Ele chega e usa isso pra Susan não sair junto com os professores, porque ela não queria abandonar o século XX. Uh-huh. É, exatamente. Tem uma fala legal que... Ele usa a TV pra explicar o. Dentro. Como o prédio, cara. Parece o Willy Wonka. É, que dentro é maior que fora, né? Porque ele tenta explicar pro Ian. Vocês conseguem colocar um prédio enorme dentro da televisão? É. Não, legal que é. Vocês acabaram de inventar a televisão. Descobrir a televisão, não é isso? É, exatamente. Mas ele é bem arrogante, né? Pra explicar tudo. Ele fala. Não vou perder meu tempo com você. Ele não tava, de saco cheio e não queria estar ali. É, ele fala, tipo, mas o Ian falava, você trata a gente como criança. Aí o doutor fala, você tá falando mal das crianças de Gallifrey, tipo, né? No meu mundo, as crianças se sentiriam insultadas. Ofendido, achei isso aí. Doutor liga TARDIS, eles vão pro passado, na época dos Homens da Caverna, e eles encontram uma tribo envolvida com a descoberta do fogo, porque tinham um dos Homens da Caverna lá, tava querendo descobrir como faz o fogo, o pai dele sabia e morreu por causa disso, né? E quem descobrisse como fazer o fogo ia liderar aquela tribo. São duas coisas que eu não entendi, porque ele faz o homem das cavernas ali, né? O homem primitivo ali, ele fala que o orbe sumiu, ou o orbe indicará alguma coisa. Esse orbe seria alguma coisa que será depois revelado na série, ou seria o orbe seria o sol? Acho que é o sol. O orbe seria tipo como um deus sol. Ah, então ali a gente presume que tá na era do gelo, né? Isso. Não, acho que quando ele fala que a orbe sumiu do céu, é noite. É. E tem uma hora que ele fala que a orbe apareceu dentro da caverna do... Vocês são enviados de orbe para não trazer fogo também. É, mas ele também tem uma referência ali que eu não entendi nada, que o professor chega, bota a mão no gelo e fala, aquele chavão, né, estranho, o chão, a areia está gelada. Porque eu pensei que pudesse ser algum artefato, alguma coisa que tivesse ali e já tivesse bagunçando... As coisas, entendeu? Não sei se mais pra frente seria explicado. Não. A história não tem nada assim mais, digamos, fora do comum. É, assim, não tem uma história muito simples, se for ver, que ela não lida com uma coisa cósmica que vai destruir a Terra, né? Sabe? É o que acontece, assim, pelo menos na primeira temporada. As histórias são simples. É isso, é aquilo. Eu até, antes de... Quando eu li a sinopse do episódio, achei não, porque o doutor... Ele precisa, assim, a descoberta do fogo, né? Que é uma coisa eles vão descobrir o fogo, um passo importante da humanidade. Mas o fogo já tinha sido descoberto, era uma tribo que não sabia direito como fazer. Mas já tinha sido descoberto o fogo, né? Então, o drama se passa naquele núcleo, daquela tribo com aquelas pessoas, não é nada... E não é nada mais que isso, assim, que vai influenciar a humanidade. O doutor, ele não sabe pilotar TARDIS. Ele fala que não sabe, eles vão parar lá por acaso e cai nesse meio. É meio que ele só tem que fugir de lá. A única a história basicamente é essa. Eles vão parar nessa briga dos homens da caverna, eles são capturados e tem que escapar de lá, né? Bem simples mesmo. Mas foi exatamente, o doutor não sabia pilotar a TARDIS, ou foi a parte de... A TARDIS deu o primeiro chabu dela quando até quebrou alguma coisa? Porque ele também fala que quando ele abre, ele verifica onde, que ano eles estão, né? Ele fala ano zero, estranho. Não, mas eu acho que ali o anômetro tá quebrado, realmente. É, a TARDIS tá toda quebrada. Depois a gente vai descobrir que o contador Geiger da TARDIS está quebrado. O doutor fala que ele não pode levar os professores de volta para casa porque ele não sabe, não tem os códigos. É, tá na merda. É tipo assim, tá viajando no chute, né? Aperta o botão e vamos ver onde vai cair. Ele nem tava viajando, na verdade, né? Eu acho que ele tava meio parado lá, ia ficar lá na Terra. Mas nesse caso ele viajou só pra Tirelles mesmo. Né? Ele foi... Eu acho que quando ele foi pra Terra, ele se exilou. Ele foi quando ele roubou a TARDIS, não sabia pilotar, acabou na Terra por acaso e ficou lá mesmo. Mas não tem menção de outras viagens? O Susan, né, fala que ela gostou muito daquele século. Então, ali naquela hora que ela fala isso, me deu a impressão que eles já estiveram em outro século. Sim, porque inclusive se ela sabe que o livro tá errado, o livro de história, é porque eles já tiveram. Já conheceram várias coisas, mas o problema é justamente. É uma contradição na mitologia da série, porque logo após, o último arco da temporada, eles vão pro período da Revolução Francesa. Ah, então eles já tinham pensado aquela história do Isso Está Errado, já era um começo de arco, que nem Doctor Who de hoje, que fecha no final, né? Não sei. Não sei se foi pensado, né? Pode ter pensado, pode ser coincidência, eles podem ter visto aquilo, ter usado como um gancho. Ou simplesmente o doutor mentiu, né? Que não tá de todo errado dentro da série. Vai vendo o episódio, a gente vê a dinâmica, né, das coisas. Por exemplo, o doutor é aquele velho chato, que é meio estorvo da neta e dos outros dois. Ele tem um momento só de doutor, que é quando ele consegue descobrir quem, assim, fazer o cara que matou a velha e se entregar, né? Quando ele quando ele faz ele mostrar a faca dele e tá cheia de sangue, mas ali também é uma cena pra comprovar que a mentalidade dos homens das cavernas é inferior. Mas o doutor, assim, fora esse momento, eu não vi nenhuma genialidade de doutor, né? Que nem o plano da tela deles colocarem fogo nas caveiras e assustar foi da Susan. A ideia de fazer a maca foi do professor. E o professor, ele é o herói. Assim, na minha visão, o Ian Chesterton é o grande herói dessa fase. Não, o professor aí, ele tá com muito mais jeito de doutor do que o próprio doutor, né? É verdade. Que ele tem as ideias, ele executa os planos, ele não deixa ninguém pra trás. Não, entendeu? Assim, é foda. Na última parte, eles estão fugindo na floresta, de repente a Bárbara cai e você vê o doutor passando, tipo, pisando em cima da cabeça da mulher caída no chão. E aí o Ian para e levanta ela e eles continuam correndo. O doutor aí, eu acho que tá na sua forma mais bruta, totalmente desumana, sem nenhum contato com a humanidade dessa forma, digamos assim. Ele tá bem o que a gente vê os Time Lords depois, né? Mas ali você vê você vê um egoísmo nele, né? Ele parece mesmo, dá a impressão mesmo, tipo de um Lorde inglês que não tá nem aí, sabe? Aquele Lorde inglês estereotipado. Tá mais preocupado com seus próprios botões do que com qualquer outra coisa. Não, e outra coisa também que é bem esquisito pra gente, pra quem vê agora, quem acompanha agora e vê isso, é que quando é revelado que um dos homens da caverna matou, o doutor ele pega uma pedra e joga nele e incita apedrejamento do cara. Leva ele pra fora. Não, mas aí eu acho que ele incita aí as pessoas pra jogarem a pedra nele pra ele sair da caverna. Ah, tá, mas... É, ali eu entendi como se fosse até mesmo uma demonstração da cultura, né? Que ali deveria ser assim como se fosse um macaco, entendeu? Porque os macacos também têm esse hábito de exilar jogando alguma coisa no outro pro outro se afastar. Por isso que macaco, quando você vai no zoológico, ele joga cocô em cima de você, entendeu? Então é exatamente pra mostrar que eles são parecidos com macacos, entendeu? É, pode ser que ele... Porque nesse momento até o Ian também começa a jogar pedra, né? Meio como se eles estivessem assumindo uma atitude que eles assumiriam. Até que uma hora ele fala que se o Cal voltasse, eles poderiam atacá-lo, porque a tribo junta era mais forte que ele. Então era só apedrejar ele. Pra unir aquela tribo, né? Isso. Só que depois eles... O outro rival do... Né, ele toma posse do como líder e prende eles de novo. Exatamente. Tipo, o cara... Mas aí... Foi porque a tribo, se não me engano, a tribo pensava que eles eram enviados do orbe, que era o sol, então queriam sacrificar eles. E ele achava que eles eram de fato de uma outra tribo, onde amizade, tanto é que eles chamam o Ian de amigo. Não chamam ele como o nome, acham que o nome dele é amigo. Não, a ideia também deles prenderem o doutor é porque, como o doutor não ensinou ninguém como fazer o fogo, eles teriam fogo sempre que quisessem, né? É. E aí eles sentam lá e começam a tentar fazer o fogo, não é? Até eles pegam um graveto e começam a tentar fazer fogo lá com a... E o doutor lá sentado e o Ian botando a mão na massa, o doutor lá só olhando. É, ele assumiu que ia morrer ali, entendeu? Que ia ficar ali, tava preso, não tinha como fugir, desistiu. É muito engraçado ver essas coisas e pensar como o personagem evoluiu, né? Porque eles não tinham noção, né, de como seria o doutor. Eles não tinham que pensar, o doutor vai ser um herói daqui, sei lá, 20 anos, daqui 30 anos. Na verdade, o doutor se tornou um herói, se não me engano, a partir mais assim do terceiro, de fato. É. Começou a lutar e tudo mais. Terminando o episódio, ele já dá uma sequência direta pro próximo arco, que é o dos Daleks. Daleks é um. Eles sempre deixam esse gancho, assim, normalmente. E. Nos primeiros. Assim, quando a TARDIS foge dos Homens da Caverna, eles meio que também não sabem pra onde estão indo, né? Então acho que é uma coisa que Matheus, você me disse se eu tô enganado, mas continua até o final dessa fase, eles não sabem pra onde eles vão. Eles não sabendo onde eles estão indo, isso acontece, pelo menos até o último episódio que eu vi, o início, que foi o The Dalek Invasion of the Earth, isso acontece e continua acontecendo. Eles chegam no lugar, não sabem onde estão, investigam, se eles chegam na Terra, eles procuram, eles chegam na Terra, por exemplo, nesse Dalek Invasion, eles não sabem onde eles estão, que época é, nem nada, mas eles aí descobrem, estamos em Londres, no tal, futuro, mas, né? Eles não descobrem. É muito incerto, é no futuro, é 2150. É muito incerto, na verdade. O Neto Chaldi, por exemplo, quando ele falou que pegando uma ou duas amostras ele iria descobrir onde eles estavam. É, mas eles vão lá naquele planeta que eles não sabem onde estão e a gente descobre que a TARDIS, essa TARDIS é muito de terceira mão, porque o contador Geiger dele mostra que não tem radiação. Não, na verdade não é o contador Geiger, não falha ali. O que falha é o doutor, ele olha antes do contador indicar. Ah, não, mas é que tá, ele já era pra ele ter indicado quando chegou lá. Ela demorou. Justamente, o contador atrasado, mas não é que não funciona, é que ele é atrasado, ele é problemático. É que nem a rádio antiga, era a válvula, tinha que citar a válvula antes de ligar o rádio. É. Mas aí termina o episódio, né? Continua no próximo arco. É, termina o episódio da melhor maneira, né? Com o Danger piscando, né? É, um puta cliffhanger legal. Né? Dá vontade de continuar vendo o que vai acontecer. Também que a professora chega e pergunta: quer dizer que você não sabe pilotar isso? É claro que não, não sou nenhum milagreiro. É, aí naquela hora já, ó, reza, né? Você tá na merda. Se reparar também nos dois primeiros arcos, nos três primeiros, quando eles viajam, eles caem, tem dor de cabeça, tem toda uma coisa mais. É uma coisa que nunca aconteceu. Mais instável. Nunca aconteceu depois, né? De novo. Assim, nunca ocorreu. Não. Quando acontece é quando tem problema, na verdade. Mas ele. Todo mundo passou mal lá por causa da viagem, né? Isso é uma. Porque senão. Toda hora ia ter gente passando mal na tarde, né? Porque ele... No terceiro, eu acho que é aí que tá. No terceiro é mais interessante, que tem o problema de vez. A tarde para de funcionar de vez e eles estão caindo no vazio. É, na verdade, na primeira parte do primeiro arco que acontece dos dois professores passarem mal. Os outros não, o doutor e a Susan não passam mal. Mas depois ainda tem toda uma coisa de se segurem pra viajar do primeiro pro segundo. É, mas até hoje ainda tem um negócio de se segurem, né? Segura aí que dá. Não, mas é bem mais leve. O doutor sai andando, sai por aí pulando, cantarolando. Agora não, se não segurar, cai no chão. É. Não, e eles lá. Agora não, antigamente não. E aquele efeito deles perdendo o equilíbrio é muito tosco, né? É de novo a câmera se mexendo pra um lado e pro outro. É quase um efeito terremoto, né? Ah, mas é sem nenhum. Assim, não dá pra convencer uma pessoa que. Eles estão perdendo equilíbrio. Não, o legal acho que é do primeiro que os professores chegam, estão indo pra frente, aí eles param, giram, aí voltam. Não. Tipo assim, legal. A gente vamos falar o que a gente achou do episódio e dar a nota. Então, eu não gostei. Eu achei muito fraco. Eu esperava ver mais Doctor Who, entendeu? Eu não vi Doctor Who. É legal de assistir porque é o primeiro, entendeu? E eu acho legal de ver, analisar e dar uma olhada, ver como tudo começou. Mas ele, como Doctor Who, não tem nada. É, a gente já falou, o Doutor tá ali em mais outros personagens do que no próprio Doutor, né? Então eu achei fraquíssimo. Se eu tivesse dado uma nota, eu daria uma nota 3, até mesmo 3 pela, de 10? 3 de 10, entendeu? Não pelo tudo da série, mas sim pela história, o enredo, o roteiro. O roteiro eu achei muito fraco. Entendeu? Eles não sabiam. O roteiro é o mais simples possível, eu acho. Porque quando fizeram o primeiro episódio, que era o piloto, eles queriam deixar um gancho pros outros três e botaram uma história que eu achei fula. Entendeu? É um roteiro muito ruim. E o que eu mais gosto do Dr. Who hoje é o roteiro dele. É, porque você sabe, a gente vê o Dr. Who, mas os efeitos de vez em quando é de chorar no cantinho até hoje, entendeu? É horríveis de vez em quando. Mas o roteiro é maravilhoso. É que, acho que foi até Rod que falou, foi Sbriguerio que falou, que eu não me lembro agora quem foi, mas quem se botasse em roteirista de Dr. Who em Lost teria um final foda, entendeu? Não aquela merda que final que teve. Eu achei o roteiro muito fraco, porque ele tenta mostrar a dinâmica dos homens das cavernas e não mostra nada. Entendeu? Ele até nessa parte de querer instruir alguma coisa, ele acaba não instruindo em nada. Você tem que analisar muito para tirar alguma coisa do que está querendo se passar ali no capítulo, entendeu? Enquanto hoje, quando quer mostrar alguma coisa, ele mostra e fala, que nem aquele da escritora lá, que eu esqueci, acho que foi temporada passada ou retrasada. Agatha Christie? Isso, da Agatha Christie, que foi excelente. Temporada. É excelente você ter um pouco de Agatha Christie. É claro, você tem que levar, é uma ficção, parar pra um duro, mas é muito legal ali de você chegar a ver e depois ir pro Van Gogh também. O Van Gogh também é maravilhoso, entendeu? Hoje. Eu acho que desse arco o que mais vale a pena é o primeiro episódio. É, eu acho aquela cena. É, aquela cena em que a tarde está no naquela colina, né? Eu acho muito foda aquela imagem. Não, eu acho que, assim, o episódio, depois do primeiro episódio, a história é descartável. Não acrescenta nada para a mitologia da série. E, de fato, uma história é um velhinho visitando um lugar na pré-história. Ele deve ter roubado a tarde do doutor. É o que faz a pessoa pensar, inicialmente. É, isso aí. Mas eu daria uma nota maior, eu daria 5. O primeiro episódio que introduz todo, assim, introduz alguns conceitos básicos, introduz assim Não introduz nenhum vilão, nenhum personagem, nem nada. Porque como a série era educativa, era justamente esse propósito. Um arco histórico, um arco no futuro com a raça alienígena. A primeira temporada foi basicamente isso. Bom, pela curiosidade de ver o primeiro episódio do Doctor Who, eu acho bem legal assistir, né? Eu acho que a história, ela apresenta bem os personagens, se você esquecer o que virou depois, né? O diretor, eu achei muito bom o jeito que ele filma as cenas todo, que mostra todos os detalhes. É mais do que, assim, eu gostei mais do que vocês da história. Eu acho que por ela ser simples, ela é redonda, sabe? Tipo, ela não derrapa. Ela cumpre o que ela promete. Não, eu não achei que foi ruim, eu achei que foi insignificante assim, pra não, série, entendeu? Como claro, um piloto. Mas aí você tá vendo, de repente, com um olhar de que toda história tem que ser assim, tipo, você tem que salvar o universo. Então eu vou colocar uma nota 6, porque eu acho que a história, por qual que é a história? É eles escapam lá de 63, eles param na Idade das Pedras numa discussão de quem vai liderar uma tribo de Homem das Cavernas, ponto. É simples, mas é só isso, e é bem feito, isso. Mas é aquela história, como o Matheus mesmo falou, a ideia da série era ser uma série instrutiva, uma série educativa. O que de educativo ela te trouxe? Não, sério, não. Não, vamos, mas ó, vamos pensar. Mas é que tá. Essa série educativa, ela só dá referências. Tá, mas vamos pensar. Na verdade, o arco mais educativo que eu vi é o Marco Polo até agora. Tá, o Marco Polo. Eles não ensinam as coisas, eles dão algumas referências e demonstrações. Tá, mas o Marco Polo consegue ganhar um 8. Entendeu? Então, pra mim, hoje, eu analisando essa série com referência que eu tenho de 2005 até hoje, até esse ano, 2010, eu daria nota 3 fácil. E sendo bonzinho, porque ela, a gente não consegue ver o roteiro que tem, a profundidade de roteiro que tem a série do Doctor Who, entendeu? Eu não vou falar dos atores, porque a maioria dos atores a gente vê que é tudo canastrão, mas eu não vou falar isso, porque isso é coisa da época, a gente tem que levar em consideração. É que a atuação realmente na época era diferente? A atuação era diferente, então não posso falar que a técnica era canastrão. Não vou falar da parte de efeito especial e câmera, que isso aí eu relevo. Isso é coisa da época, entendeu? A gente tem que olhar e, pô, passar batido nisso, que não tem nem como fazer referência com hoje. Mas o roteiro é tão ruim que me faz ter uma nota baixa, entendeu? É legal você ver o Doctor Who primeiro, ver de onde surgiu algumas coisas. Por exemplo, eu achei que a Tati tinha sido, depois o Ricardo falou que não era, porque não sei o quê. Eu achei legal ver algumas coisas da série, achei legal ver quando quebrou o camaleão, entendeu? Achei legal ver um monte de coisa, mas o roteiro é impossível, é muito ruim. É muito ruim. É legal de ver porque você consegue ver as referências, consegue ver alguma coisa que depois foi virando o que a série virou, né, cara? Porque ela mudou, ela deu uma guinada de, sei lá, 1080 graus, né? Porque mudou completamente, virou uma série excelente porque ela começou. Uhum. Não, concordo. Concordo. Não, mas eu concordo, acho que o piloto é o mais fraquinho da temporada. Não, é um dos mais fraquinhos da temporada, por sinal. Ah, sim. Entendeu? E eu acho que o pessoal que for correr atrás pra ver, eu acho que o pessoal tem que ter isso na cabeça. Vamos assistir? É legal assistir? É legal assistir, porque você vai ver como tudo começou e como a que ponto chegou, entendeu? Pra você ter até parâmetro de onde vai e onde vem. Eu até vou procurar mais ver coisas antigas para ver aonde que mudou as coisas, aonde que começou a série tirar sarro dela mesmo, aonde que começou o doutor com aquela ingenuidade dele, aonde começou as coisas, porque é legal sim de você. Depois que você viu a série nova e tá apaixonado, tá adorando a série nova, é legal você correr atrás para ver de onde vem, entendeu? Porque aí você vai ver. Pô, o doutor hoje é assim por influência desse. É que nem aquele especial que tem com. Acho que o nome dele é o Tana, né? O penúltimo doutor. É o Tenen. E aquele doutor de 70. O quinto, isso. O do. Brócolis. É, do Vegetal na Lapela. Vegetal na Lapela. Eu acho, achei ótimo aquilo dali, entendeu? Poxa, aquele bate-papo dos dois, de um falar, exatamente de um falar que, pô, você foi minha inspiração e não sei o que, aquilo outro. São aquelas coisas ali que eu acho que faz o Dr. Who ser o que ele é hoje, entendeu? Você ter essa coisa de chegar, hoje os doutores se inspiram em algum doutor, entendeu? O Tana se inspirou nele. Ele deixou isso bem claro, entendeu? Ele não copiou ele, se inspirou nele. Entendeu? É, então verdade. Eu acho legal você correr atrás dessas coisas para aprender sobre a cronologia do doutor. É, eu acho que o Matt Smith às vezes fica bem com a cara do William Hartnell. Eu acho que tanto é que nessa temporada a maioria das referências que até agora tiveram o doutor foram ao William Hartnell. Uhum. Eu acho que ele faz um doutor muito mais velho que o David Tennant, né? Não, o David Tennant faz um doutor criança aloprada, o Eccleston fazia um doutor mais sério, mais um sério mais também besta. Mais ingênuo. Mais ingênuo. E o Smith, ele faz um doutor mais velho, mas um doutor velho divertido. É. Acho que ele tem uns rompantes, assim, de velho que lembra o... Velho meio amalucado. É assim, velho é meio... mais o Patrick Troughton do que o William Hartnell, na verdade, né? Verdade. É o velho me processe, né, cara? Tá pouco esse, me processa. Esse aí. Do William Hartnell é muito me processe. Tipo, a mulher caída no chão, o cara passa por cima. Cinco é uma coisa mais razoável. É interessante, eu gostei, mas eu achei ainda algumas coisas o roteiro um pouco fraco. Nem me prendendo tanto em produção. Achei algumas coisas o roteiro um pouco fraco, algumas coisas de. Ficaram um pouco soltas. Gostei do doutor, lembrar que a gente tá vendo um doutor completamente, pra gente completamente novo, que a gente tá vendo o início de tudo. Tá se prendendo a olhar e ver, mas o Matt Smith faz isso como doutor, não, mas aí ele tá sendo o primeiro de todos. Mas eu achei a história fraca, um pouco fraca o roteiro. Algumas coisas daqueles homens das cavernas não... Sei lá, não dá liga. Assim, é legal, entendeu? É legal, interessante. Mas eu não achei aquelas histórias realmente arrebatadoras. Uma história realmente muito boa. É bom, entendeu? É legal. Acho que pode ficar por uns 5 em termos de roteiro, em termos de material ali. Acho que tá bom. Acho que depois deve melhorar, porque estão acertando, né? Engatando tudo, encaixando. A tendência tudo. É sempre ficar melhor. Com certeza. Bom, então é isso. Encerrar por aqui. Agradecer a presença de vocês, né? Espero que a gente possa sentar junto assim, virtualmente. Mais uma vez para falar de mais episódios clássicos. Que é bom assim, porque aí a gente se incentiva a assistir e aí acaba incentivando outras pessoas também a assistir. E entrar lá no universowho.wordpress.com e baixar que tá saindo bastante coisa lá. Então, Júnior, valeu. Dá o seu jabá. Eu que agradeço aqui, né, Rod, para ter participado aqui do último da temporada, né? Só que não deu na gravação, no dia da gravação eu tava gravando lá o Pirata Cash. E quem quiser acessar lá o Pirata Cash, né, que é o baupirata.com, e ouvir o nosso podcast tá parado até janeiro ou fevereiro do ano que vem, então ouvir os episódios antigos, anteriores e tudo mais, que não viu ainda. E quem não já confere lá, sempre deixar um recadinho, falar alguma coisa lá, até a gente voltar. E aguardem. Beleza, Matheus, valeu. Quem quiser, eu queria fazer um jabazinho também. Eu tô postando aqui atualmente o Sensorites. Quem quiser ir lá baixar, fica à vontade. Regularmente também eu tô postando as HQs da série regular atual com o Décimo Doutor. Quem quiser também se propor ajudar na tradução, na sincronia, letrar as HQs também, seria de bom grado. Basicamente isso. Ricardo? Para quem tem interesse em ler resenhas sobre Doctor Who e ler algo também sobre séries inglesas. Eu tenho continuado, já escrevi todos da série, desde o Doctor Who foi retomado, lá no Fala Séries eu já escrevi tudo. E, obviamente, esperando o episódio de Natal, mas eu tô resenhando outras séries e eu já concluí agora Life on Mars, a versão inglesa. Devo começar em breve Ashes to Ashes e outras séries. Dá um pulinho lá no Fala Séries. Se você tiver interesse em algum assunto que não é o nosso, retrocomputação, micros clássicos, computação dos anos 60, 70, 80, 90, retrocomputaria.blogspot.com. Bom, beleza, valeu então. Pega a sua tarde aí, Ricardo, que tá estacionado. Em fila dupla, né? Eu tenho que dar uma olhada, porque daqui a pouco eu vou tomar uma multa. Então, meu jabá é Twitter, Rod Reis. Quem quiser me seguir, eu sempre tô retweetando coisas legais sobre de Doctor Who. Se meus seguidores, a maioria não deve saber do que se trata, mas sempre tô mandando umas coisas legais de Doctor Who quando eu acho. RPGradio.wordpress.com para quem quiser acompanhar minha campanha de RPG de Doctor Who. E entrem lá no universowho.wordpress.com para saber tudo sobre Doctor Who. E é isso. Então, voltamos com certeza para o especial de Natal. Talvez antes, se a gente conseguir gravar sobre o Sarah Jane ou sobre qualquer outro clássico. E até mais. Falou.